Que nem onde eu sou nada, devastando o coração e sentindo tudo. Vim pra perder toda a razão. Vai mostrando a minha vida, já não sei o que fazer. E quanto mais eu pujo, mais te quero aqui comigo. Gastando o coração, incendiando tudo, me faz perder toda a razão. Tá passando a minha vida, já não sei o que fazer. E quanto mais eu pude, mais te quero aqui comigo, mais. Vou te amar e tenho medo de sofrer. Coração dispara, vou enlouquecer. Vou te amar, chega até eu perder o ar. A paixão tsunami, devastando o coração, incendiando tudo, me faz perder toda a razão. Abusando a minha vida, já não sei o que fazer. E quanto mais eu puxo, mais te quero aqui comigo, mais. Tsunami, devastando o coração.